que aconteceu contigo. Por que estás tão triste assim? Onde foi parar o brilho? Quem seus olhos se podia ver? Muita gente te abandonou. O seu coração quase parou. Mas o verdadeiro amigo hoje quer falar contigo e acalmar esta dor. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Jesus vai aparecer. Algo ele vai fazer. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Jesus vai aparecer. Algo vai acontecer. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Jesus vai aparecer. Algo ele vai fazer. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Este vento vai passar. Jesus vai aparecer. Algo vai acontecer. Este vento vai passar.